sable, balançable. Yeah. Canal 2 da Antena Web. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Maior que o pensamento, essa estrada amigo vem. Dessa estrada, amigo vem. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. As fronteiras, seja bem-vindo. Seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. E se alguém houver, se alguém houver que não queira, trago contigo também. Se alguém houver que não queira, trago contigo, trago contigo também. Também. Aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Votar com o canal 2. Sem tempo para ter tempo de ter tempo de te dar o tempo que tu mereces, prazeres em que tu mereces, manhãs que não amanheces e arrepios que estremeces. Na boca de te beijar fico sentado no quarto desta cama de pensão, ausente despido o farto, cansado dessas mulheres que ouvem sem me escutar, que me olham sem me ver, que me amam sem saber, que me roçam sem tocar, que me abraçam sem paixão, que ignoram que eu anoiteço, que me ensombro, que escureço, que me enrugo e envelheço, me pregueio e apodreço, e a quem pago que me dão. Uma espécie de ternura, uma imitação do amor, lençóis que são sepultura de carícias sem doçura e dos meus lábios sem cor. Ai, dedos no meu cabelo, quero a minha raiva toda, quero do mal e vencê-la. Quero viver lá a meu modo, até encontrar por fim aquela voz de menino. Há tantos anos perdida, há tanto tempo esquecida, em soluços dissolvida.